Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, são 9 horas e 5 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. E estamos à escuta do mix Conhecer Você, lindo vídeo, com a música romântica. E vocês estão na presença de Lourenço, da Nova até ao meio-dia, com emissão, com músicas românticas. E espero que vocês estejam todos bem aí desse lado. E quem trabalha, um ótimo trabalho. E quem viaja, uma ótima viagem. E tudo de bom, é o que eu desejo a vocês aí desse lado. Ora, então ficamos aqui de novo até ao meio-dia com muita, muita música. E fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. E quanto à nossa meteo, estamos com 5 graus desta manhã e 12 durante o dia, mas com um dia, penso eu, que vai ser um dia de chuva. Então, boa coragem para quem trabalha, tudo bom e até já. Então, e vimos de escutar Emanuel, se, se tu não voltares. E vou passar aqui um pequeno anúncio, que não sei se vocês já estão a conto, se não, mas passar um pequeno anúncio que no domingo, do domingo para segunda-feira, faleceu uma cantora que se chama Sara Tavares. Ora, ela tinha 45 anos, já estava doente e faleceu então. E vamos escutar uma canção dela que tem por título Chamar a Música, que foi uma música que ela levou ao Eurovisão em Portugal de 1994. Então vamos escutar esta música de Sara Tavares. Pra te encontrar.

amor brilhando em mim. Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim. Nem sei onde vai dar. Nem vivemos nesta guerra cega, mas estamos juntos. E quando 9 horas e 40 minutos estão à escuta das manhãs românticas, e então estamos à escuta de Agatha, São Coisas da Alma. Ora então, espero que estejam bem aí desse lado à escuta da Rádio Arcanciel 96.2, que vocês podem escutá-la mesmo sobre a internet ou pelo Facebook. Juazeiro, meu destino.

Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Chama, tu nem te chegas a mim. Coração está longe, já faz muitas noites, não tenho nada de ti. Mas sempre que aquela hora vem, eu acabo por adormecer. Sais pela calada como sempre e vais dar à tua mente o que me negas e me faz dizer. Eu queria ser a outra, sentir o teu fogo debaixo da roupa, provocar-te como ela te provoca, tanto toca fundo do teu corpo e faz prazer. Queria ser a outra, para dormir e acordar na tua boca, sufocar-te como ela te sufoca, quando mostra tudo que eu te mostro e não queres ver. Queria ser a outra. Faz muito tempo que é assim, dás para ela o que não dás para mim. Ela é o desejo por completo e eu virei abrigo certo, a primeira que hoje vem no fim. Eu queria ser a outra, sentir o teu fogo debaixo da roupa, provocar-te como ela te provoca, quando toca fundo no teu corpo e faz prazer. Queria ser a outra, para dormir e acordar na tua boca, sufocar-te como ela te sufoca, quando me mostras tudo que eu te mostro e não queres ver. Queria ser a outra. Eu queria ser a outra, sentir o teu fogo debaixo da roupa, provocar-te como ela te provoca, quando taca fundo no teu corpo e faz prazer. Queria ser outra, para dormir e acordar na tua boca, sufocar-te como ela te sufoca, quando mostra tudo que eu te mostro e não queres ver. Queria ser outra, sentir o teu fogo debaixo da roupa, provocar-te como ela te provoca, quando toca fundo no teu corpo e faz prazer. Queria ser outra, para dormir e acordar na tua boca, sufocar-te como ela te sufoca, quando mostras tudo que eu te mostro e não queres ver. Queria ser outra. Queria ser outra. Eu canta José Augusto. Sei, já não devo pensar em regresso. Já sei de novo o que você vai me dizer, que me ama e não pode viver tão sozinha. Você diz que a culpa é minha e não dou importância a você. Não sei por que você vive assim desse jeito, sempre mentindo e jurando amor que não tem. Mas um dia a verdade esconde e desaparece. Mesmo se espera, acontece. Você pode ficar sem ninguém. Olha, eu não quero viver mais sofrendo por um homem que não traz alegria pra mim. Se eu soubesse. dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por 10 horas e 17 minutos e estamos à escuta em tom de Raquel Tavares com Como é Grande o Meu Amor por Você. E também quero mandar um bom dia para o meu amigo Florão, que ele mandou-me uma mensagem vocal e eu também desejo-lhe um ótimo dia e tenha tudo bom e muita saúde. Então, sabe como é o Florão amigo que nos grava todas as nossas emissões que passamos aqui nas ondas da Rádio Arcanciel 96.2. Então, para ele, um ótimo dia também e tudo bom e que eu lhe desejo. Por você, nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nem o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor. Só menos que uma lua. abraças, me amor. Acabaram coisas lindas que tanto me dizias ter. Hoje anuncias meu declínio só porque de mim não precisas. Tudo que fui deixei de ser. Chamavas-me amor. Menos que uma louca, um nome esquecido, um troféu antigo, é tudo que sou. Noras-me agora, mas tu no outro hora amavas-me a amor. Eu era um anjo em tua boca, agora transformas o amor dos amores, mas tudo mudou. Então são 10 horas e 24 minutos e vimos de escutar Romana, Chamava-me de Amor. E vamos continuar com as nossas músicas e desta vez tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo, que pediu para passar o Mike da Gaita, que deu um grande sucesso no sábado no baile na sala de Montesson a São João de Belém. E então é para a senhora Marília e Glória e para o seu marido e para mim e para todas as pessoas que estiveram na mesa dela à beira no sábado, então no baile. Vamos escutar o Mike da Gaita, que fez um grande sucesso. Então se resolveu que a gilete lhe emprestar, para ela ir para casa para o bigode tocar. A concertina a tocar, o povo todo a dançar, ser sax é bom. Mike da Gaita a cantar, o som está sempre a bombar, ser sax é bom. A concertina a tocar, o povo todo a dançar, ser sax é bom. Mike da Gaita a cantar, o som está sempre a bombar, ser sax é bom. Um dia na minha terra encontrei lá um velhinho, estava cheio de sede, de beber, né, coitadinho. Então se resolveu de ir à tasca e o levar, mas o raio do velhinho só cria sem duvidar. A concertina a tocar, o povo todo a dançar, ser sax é bom. Mike da Gaita a cantar, o som está sempre a bombar, ser sax é bom. A concertina a tocar, o povo todo a dançar, ser sax é bom. Mike da Gaita a cantar,

amanhã, pra amanhã, pra o teu jantar, e pra amanhã, pra o teu jantar. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim. É filha de Portugal, é filha de Portugal. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Este baile é poesia, tem o canto em unidade. Vai sentir a nostalgia e depois fica a saudade. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da madeira. Fui o culpado por te perder. Cuidado por não fazer de ti uma princesa, não te fazer sentir, ter a certeza que não te queria ver partir. Não te dei atenção, agora o meu coração quer desistir. Eu não aguento tamanha dor, que sofrimento, morro de amor, de raiva por saber, eras tudo pra mim. Fui-te perder e agora sinto-me no fim. Não queria acreditar que deixaste mesmo de me amar. Tenho ódio de mim. Já não existe no teu olhar um brilho triste de quem quer dar. saudade, manter acesa a esperança da verdade, um sorriso a denunciar uma fragilidade, para eu te conseguir reconquistar. Eu não aguento tamanha dor, que sofrimento, morro de amor, de raiva por saber que eras tudo para mim. Fui te perder e agora sinto-me no fim. Não queria acreditar que deixaste mesmo de me amar. Tenho ódio. Ora, estamos então a 20 minutos das 11 horas da manhã e viemos de escutar Toy, foi eu culpado de por te perder. E vamos continuar então aqui com uma bela canção que tem por título Roseira Enxertada, que é de José Amaro. José Amaro que estará aqui também, estará cá em Orleão no dia 3 de fevereiro de 2024 às 21 horas e então ele estará no, na sala de montação em São João de Belão, no baile que a Rádio Arcanciel vai organizar. Então, se vocês quiserem reservar já a sua praça e comprar o seu bilhete, pois se o comprar já antes do baile, será 15 euros, e se comprar no dia mesmo lá, será 20. Então, você pode ganhar 5 euros sem comprar lá. Se quiser, já pode telefonar e reservar o seu bilhete para esta data, o dia 3 de fevereiro de 2024. Então vamos ouvir o José Amaro, que estará cá, e vai ser a Roseira Enxertada.

agora, pois, vamos dar um tempo e estivemos à escuta de Ana Malhoa. Vamos dar um tempo. Ora, 10 horas e 51 minutos e eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Eduardo Teixeira para a sua esposa, para toda a sua família, para todos os seus colegas e não esquecendo António Lourenço e também os seus colegas que estiveram com ele no sábado na sala de medições de São João de Bolão no baile para todas as pessoas e não esquecendo o animador. Então, da minha parte, desejo um ótimo dia, tudo bom e boa coragem para o trabalho. E vamos ouvir então aqui uma canção que tem por título O Amado Batista, Mulher Danada. Então vamos a escutar esta bela canção. Eu digo não, outra vez não. E vou me tirar da minha vida, nunca mais quero te ver. Meu coração perde a razão. Uma força estranha me arrasta e me leva pra você. Então você me domina e manda em mim, suga minha boca me olhando assim. Outra vez me entrego na vontade louca. Sou um refém nos seus braços, faz o que bem quer. Na preliminar é super mulher. Outra vez me vence, tiro a minha roupa. Lençóis amassados, roupas pelo chão. Ela manda no meu coração. Que mulher danada, eu não resisti. E outra vez com ela eu saí. Você me domina e manda em mim, suga minha boca me olhando assim. Outra vez me entrego na vontade louca. Sou um refém nos seus braços, faz o que bem quer. Na preliminar é super mulher. Outra vez me vence, tiro a minha roupa. Lençóis amassados, roupas pelo chão. Ela manda no meu coração. Que mulher danada, eu não resisti. E outra vez com ela eu saí. Lençóis amassados, roupas pelo chão. Roupas pelo chão. Ela manda no meu coração. Que mulher danada, eu não resisti. E outra vez com ela eu saí. Lençóis amassados, roupas pelo chão. Dizem que o tempo soldado. Mas não há um momento que eu não saiba de cor. 10:56 e estamos quase nas 11 horas e vamos entrar na nossa última hora das manhãs românticas e estamos à escuta então de Adelaide Ferreira. Esquece-me de te esquecer. As linhas de um poema que já foi meu. E quero apagar o teu olhar, tudo o que me recorda. Então são 11 horas aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2 e vimos de escutar Adelaide Ferreira, Esquece-me de te esquecer. E vamos passar uma página de pub e a seguir viraremos com as nossas músicas românticas e na última hora que a gente já são 11 horas. Então vamos escutar uma página de pub. C'est l'anniversaire du magasin Le Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais. 10 ans.

11 horas e 42 minutos e estamos à escuta de Nelo e Silva, quem era ela? Então estamos apenas de 15 minutos do meio-dia e do final da nossa emissão, que tem pelo título Manhãs Românticas. Uma amiga, nada mais. Quem é ela? Olha o que o acaso trouxe aqui. Quem é ela? Apenas um encontro tão banal. Eu bem quero acreditar, mas não foi isso que eu vi. Quem é ela? Apenas uma amiga, nada mais. Passo a vida esperando por ti, para que ao fim tu decidas se me queres ou não. Se eu passo os anos sem poder ser feliz, entre tantas palavras e tantas promessas. Sabes bem que te entendo, mas entende-me a mim. Espera por favor, estarmos seguros os dois. Se me passa a vida, se me passam os anos, se me passa o amor, agora decide, anda, vamos para o latismo. O que queres que te minta, que invente o que não sinto. Fizeste-me perder tempo, covarde, sem sentimentos, tu não pensas em mim. Que te engane, que mude para agradar-te. Sou eu que vai ganhar-te e assim vou demonstrar-te que já posso ser feliz. Não te peço que entendas, se não me entendo eu. Apenas o que sei é que deixar-te não posso. Tu és a minha vida, o meu único amor. E quando penso mudar, na verdade tenho medo. Tentas medo a crescer, te falta valor. Não sabes decidir, nem dás conta que a mim. Se me passa a vida, se me passam os anos, se me passa o amor. Agora decide, anda, vamos para o latismo. Que queres que te minta, que invente o que não sinto. Fizeste-me perder tempo, covarde, sem sentimentos, tu só pensas em mim. Agora decide, anda, vamos para o latismo. Que queres que te engane, que mude para agradar-te. Queres que te minta, que invente o que não sinto. Fizeste-me perder tempo, covarde, sem sentimentos, tu só pensas em mim. Agora decide, anda, vamos, fala, diz-me. Que queres que te engane, que mude para agradar-te. Sou eu que vai ganhar-te e assim vou demonstrar-te que já posso ser feliz. Que te minta, que vende o que não sinto. Fizeste-me perder tempo, covarde, sem sentimentos, tu só pensas em mim. Agora decide, anda, vamos para o latismo. 1, 2, 3, 4. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Hoje, se eu for soldado, fui até lá. Ai, que saudades tenho da casinha branca, dos tempos de criança que lá vivi. Hoje caí de velhinha a casinha branca, com ela caem as paredes do meu coração. Casinha branca, meu coração vive aqui. Ora, então estamos à escuta de Zé Amaro, Casinha Branca, e este cantor estará cá no 3 de fevereiro de 2024, num baile que a Rádio Arc-en-Ciel organiza na Sala de Montição, a São João de Belém. Saudades tenho de ti. Ao entrar de novo na velha casinha, as lágrimas lavam o meu rosto ao contemplar. Pelo chão sobras de velas davam luz às noites, sem portas e sem janelas, que triste está. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Casinha branca, meu coração vive aqui. Não quero, não posso esquecer a casinha branca que me viu nascer. Solidão que tens as noites e os dias inquietos, o silêncio na angústia, sem sono libertador. 11 horas e 52 minutos e estamos à escuta em tom de José Alberto Reis, Amo-te, e viemos de escutar Zé Amaro, Casinha Branca. Chamavas-te sonhador desse amor adolescente que não tinha mais sentido e que o mundo construiu na ponta dos nossos dedos. Transbordando a ternura do sossego do meu peito para o mar de mansidão, sem ter ondas nem segredo. Amo-te. Como quem sonha ou quem reza, que te guia esta certeza. Meu amor, juro, amo-te. Verdes ramos, verdes limos, verdade o que sentimos. Meu amor, juro, amo-te. Amo-te. Trago o meu desejo exposto, desenho do teu rosto. Meu amor, juro, amo-te. E na voz dos meus sentidos, trago os gestos prometidos. Meu amor, amo-te. Da vida, amo oculta a saudade, inocência consentida, os teus ombros do luar. Alamedas sombriadas, juventude sem idade, escrever eternidade na branca espuma do mar. Amo-te, amo quem sonha ou quem rei. Que esta certeza, o amor juro, amo-te. Verdes ramos, verdes limos, verdade o que sentimos. E o amor juro, o quê? A sério? Amo-te. Trago o meu desejo exposto, desenho do teu rosto. O amor juro, amo-te. E na voz dos meus sentidos, trago os gestos prometidos. E o amor, amo-te. Ajuda-me. Seja exposto, do desenho no teu rosto, teu amor juro, amo-te. E na voz dos meus sentidos, trago os gestos prometidos, meu amor. Amo-te. Ora então, são 11 horas e 56 minutos e viemos de escutar o José Alberto Reis, Amo-te. E tenho aqui mais uma, tenho aqui uma dedicatória, que é da parte de Artur Teixeira de Châteauneuf Soloir, que pede para toda a sua família, para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo o auditório da rádio e também o animador. Então, de minha parte, muito obrigado. E é com esta canção que eu vou acabar a minha missão. E então é Adriana Lua, Bem Que Eu Quero-te Amar. Então, foi pedido de Artur Teixeira de Châteauneuf Soloir. Yeah. 11:59, estamos apenas de um minuto do fim da missão que tem por título Amanhã Românticas, e é com esta bela canção que eu acabo a minha missão com Adriana Lua, Vem Que Eu Quero Te Amar. Ora, então, espero que tivesse passado uma ótima manhã na nossa companhia. Quanto a mim, foi um imenso agradável de estar aqui com vocês, e uma ótima manhã de terça-feira, dia 21 de novembro. Estamos aqui, estamos no fim do mês. E então, fiquem bem, cuidam bem de vocês, que esta semana e o tempo vai abaixar um bocadinho de temperatura, vai estar mais fresquinho de manhã, e tenham muito cuidado com vocês. Ora então, meu muito obrigado por estar na escuta da Rádio Arcancel 96.2, e até sexta-feira, se Deus quiser. Ora, vou deixar com a RTP Internacional, e bom apetite a todos, e fiquem bem. Ao Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Títulos em destaque nesta edição. Rui Tavares admite contribuir para uma possível reedição da Geringonça depois das legislativas de 10 de março. A hipótese